2-5-0-90 graus, 1-9, autorizado, pouso, pistão zero. Fazer pouso, pistão zero, Xané 6250. Ground down the number 970 Sierra Luna. Ok, November 970 Sierra Juliet, are you ready for a copy? Okay, are you ready to copy? Yeah, we're ready to copy. Okay, clear destination São Paulo, Congonhas, filed flight level 400 via upper risk 58 until Papa Charlie Lima, NDB, after direct to destination. Departure will be from runway 10, right turn after takeoff, dial departure, after Leda position, after Leda direct to Sagaz, Sierra Alpha, Golf Alpha Zulu, and intercept upper risk 58. Departure frequency 119 decimal 8 and the scope hold 5047. Delta 3, no corte de frequência. Geral, autorizado, cruzamento para o TAC 3 e Delta, graças. Pro bem? 1, 6, Delta. Ciente, 6319, livre o TAC à direita, no ponto de espera da 101895. E o ajuste é 1015, boa viagem, 6319. 1015, desculpa, só corrigindo o teu B, é 171. Ciente, 171. Novo, Chanel 6250, de novo. Gente, 6250, táxi via Alfa, e observe um helicóptero, um Robson que está cruzando agora a Alfa. Táxi via a mesma Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Chanel 6250. Go ahead. Yeah, say the right turn. What departure are we on departure? Departure, I will repeat again, is dial, departure dial, Delta Alpha, Echo Lima, dial departure. After dial, fly heading Leda, interception, Lima, Echo, Delta Alpha. After Leda, direct to Sagaz, Sierra, Alpha, Golf, Alpha, Zulu. And then on Sagaz, intercept airway upper risk 58. Understand? Yeah, we're good. Okay, it's the dial departure. Stand by for the readback. We're going to have to call you back with a route again. Okay, how are you? How are you? Okay, está livre para seguir para o gate 2, o 6250. Está livre para o gate 2. Background, good morning. Gulfstream November 970 Sierra Juliet. we're looking for IFR 2, Apollo Sierra, Bravo Sierra Papa. Okay, I will repeat again your clearance to São Paulo. Are you ready? I'm ready, sir. You ready? Give it a shot. Okay, clear, São Paulo, Congonhas, flight level 400, via Upper Whisk 58 until Papa Charlie Lima intersection, after direct to São Paulo. Departure will be from runway 10, right turn after takeoff, dial departure, after dial, fly heading Leda intersection, after Leda, fly heading Sagaz intersection, and then intercept airway at 58. Departure frequency 119.80 and scope hold 545047, November 970 Chad Juliet. We got most of that. We're cleared to destination São Paulo, flight level 400, upper Whiskey 58 to Papa Charlie Lima, direct São Paulo, departing runway 10, right turn. We're looking at the Delta Alpha Echo Lima departure to Lida, and then I missed the fix after Lida. If you could repeat that, 198-5047 on the squawk. Okay, after Lida, fly heading Sagaz, Sierra, Alpha, Golf, Alpha, Zulu, and on this position, intercept airway at risk 58. Okay, after Lida, it is fix Sierra, Alpha, I missed the next letter, Alpha, Zulu. Okay, I will coordinate another fix to another intersection to intercept airway Paris 58. Don't you miss this position? I just can't quite understand how you're spelling it. I got the Sierra Alpha, but then the rest of it I couldn't quite make out. Okay, after Lida, fly heading Sierra, Alpha, Golf, Alpha, Zulu. Spell it again. Okay, Sierra, Alpha, Delta, Alpha, Zulu, Sagaz. Sierra, Alpha, Golf, Golf, Alpha, Zulu. Okay, Sierra, Alpha, Golf, Alpha, Zulu. Is that correct? It's correct. Your ready back is complete. It's correct, and report for startup in Genius. Okay, we're ready to start engines here, if you would. Minha 3 Zulu, Luna. Foi direto da minha 3 Zulu, Luna. Certo? Controle de Salvador, Bambata, com o Zulu. Confie para o controle? Bambata, com o Zulu, Tânia Juliet. Vitânia Juliet, prossiga. Confie a voz, senhor. Mantendo no 1500, no granel de 0,3. Mantendo 1500 pés, o altímetro no 0,5, vou ir proa de Paripe após Simões Filho, informando visual com aeródromo. Paripe após Simões Filho, reportando com aeródromo. 20 milhas, e após a 20ª milha, prossiga para a posição Albo, e após Albo, direto Petrolina. O controle 19.8 e o transponder é o 5102. Ok, então, eu entendi que está falando da pista 0, nível 200. Após a decolagem, manter a proa por até 2000 por quantas milhas? Ou 3 milhas. Ah, 20 milhas antes, você está 350, depois 20 milhas. Após 20 milhas, vai na proa de Albo Petrolina. 5102 é o transponder, 198 é o controle Salvador. Tá correto. Vai manter a reta até 2000 pés e após 2000 pés curvará à esquerda para interceptar a radial 350. O motivo da subida é devido a uma restrição sobre a base naval de Aratu, ok? Reporte para o pushback e acionamento na remota 14. É para o Taracente que vai decolar, manter a reta por até 2000 pés, após curva esquerda na saída Momo, até interceptar radial 350, depois 20 milhas. 20 milhas voa Alvo, Alvo Petrolina com 5102. Está correto, 5490. 90. Gildin! Dois minutos. Patrulha 02, prossiga. Patrulha 02, confirmando, é o Papa Tango em Zulu Fox, não é isso? Autorizado, lençóis 500 pés, via linha do litoral sul até o farol da Barra, decola da 17, aguarda liberação do controle que opera em 119.8 para prosseguir direto para lençóis. O transponder, acione o 5011. Prosseguir via linha do litoral sul, é o corredor Axé, é somente a partir de 1000 pés, ok? Restrito 1000 pés. É, você vai decolar com curva à direita, seguindo a linha do litoral até o farol da Barra. Afirmativa então, tá autorizado a decolagem, será autorizado pela torre a decolagem com proa norte, ok? E após prosseguindo para Simões Filho. Ativo, o transponder 5011 e a frequência da torre é 118.95. Chame a mesma para o acionamento, já tem o POB? November 9, 7008, engines running, ready to taxi. Ok, o Yankee Zulu Fox, chame a torre em 118.95, ok? Qual é o pior do POB? O November 9, 70, Serra Juliet, report, persons on board. Passengers on board, engines running, ready to taxi. Ok, clear taxi via apron 3, and report before Juliet to join on apron 1. Report short of Juliet, Sierra Juliet, runway 10. Fala Salvador, muito bom dia, tá 3859, autorização para Curitiba, ciente da Juliet. Gente, tá 3859. Só um instantinho para a cópia para Curitiba. Guardando 3859. Saída da El? Afirmo. Obrigado. November 970 Sierra Juliet, continue taxi ahead and join on Juliet after Alpha and on holding point runway 10, call tower on 118.95, altimeter setting 1015, have a nice flight. That's right. escutando 3859 para a cópia? Na escuta 3859. O 3859 é autorizado, Curitiba, nível 380, decola da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Sagaz, está interceptado pelo 58, e prossiga até Prego, nesta aerovia, após Prego DCT Sorocaba e conforme o plano após. 198 é o controle. E o transponder é o 5022. 4022. 3859 está autorizado Curitiba, 380. Decol da 10, da El, primeira curva direita, após da El Leda. Leda Sagaz, Aperuísque 58, Prego, Sorocaba e a rota do plano. Transponder 5022, controle 1198, da 3859. Correto, estando 3859, chame pronto no gate 62. Chamará 3859. Solo, pastor, é o papapá, esquerda do trabalho. Papapá, PXA November Mike. Bom dia, pra Vitória, tá em qual pátio e a pista que decola? Boa, no pátio 04, pista 1 da próxima. Me confirme, o seu plano é visual ou plano Yankee? Visual, sim. Guarde um minuto, cópia, o X-Ray November, Mike. Mike. Solo Gol 983. Gol no 983, só um instante, cópia para Guarulhos, 360. Ah, só escuta. Solo Gol no 397, bom dia. Gol no 397, bom dia, o número 3 para copiar, guarde um instante. Ah, só escuta para cópia 397. Dael. Compro a norte, vento 1100 graus, 13 nós, patrulha 02. Graus, 14 nós, patrulha 02. Firme, tá, então tô precisado da linha da colapso, no 7, vento 100 graus, 14 nós, patrulha 02. O papapá, PXA November Mike, o seu observador? Consiga. O senhor tem conhecimento dos corredores visuais? Salvador e Vitória. Ok. Está autorizado Vitória. Sai inicialmente restrito a 1000 pés, via corredores Axé, até o farol da Barra e após Caixa Pregos. Decola da 17, com curva direita. Controle 198, a torre 1895 e o código transponder é o 5064. Vai aguardar a liberação do controle para acender ao 065. Prosseguir conforme a rota do plano. Vai ouvir o código até o da Barra, depois do código Caixa Prédio. O controle é 1980 e a torre 1995. 11895. Positivo, e o código é 5064. Correto, o protejamento, qual o POB? 04. Sim, antes chame a torre para acionamento, ajuste chame 1015, vai sair November Mike. Prato, Mike. Gol 1983 para cópia. Copia. 1983 está autorizado Guarulhos, nível 360. Nível 360, via Peruísque 50, decola da 10, curva direita, subida da El, da El Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar a aerovia. O controle 198 e o transponder é o 5067. No 360 pela esquerda, Vitor e Juliette. Iniciando 360 pela esquerda, Vitor. Após Leda Bidev, 1198 é o controle, 5067 no transponder. Gol 1983. Gol 1983, correto cotejamento, chame pronto, no 5. Chamará, 983. Salvador, bom dia, está 3602. Está 3602, aguarde cópia para Porto Seguro, só um instante. O gol no 397, para cópia. 4397. Voo no 397, São Paulo, Congonhas, está autorizado, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT, Bridge. Bridge, intercept El Pesulu no 6, até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, direto Trive. Após Trive, direto Pirassununga. O controle 119.8, acione 5101. Autorizado pro gol 1397 Congonhas 360. Cola da 10 curva à direita. Saída vai ser a da Léo Eda, da Léo Leda. Leda vou direto pro Brito. Intercepta preso do 16 até Bravo Hotel Zulu. DCT Trive, DCT Pira. Controle de 119.8, transponder 5101. Ok, só confirmando a subida é da El, ok? Delta Alfa, Eco Lima. Sim, da El, Leda. Correto, chame pronto no gate 3, o voo no 397. Porta pronto, 397. O TAM 3602 para cópia. 3602, pronto. Ok, o TAM 3602 está autorizado posto seguro. O nível é o 300. Decola da pista no 0 com curva à direita, no perfil da subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Porto Seguro, o controle 119.8 e o transponder é o 5104. Batam Vitor Nichilete, bom dia, reporta a conta final no 7. Estará na conta final do ano 7, viu? Ponto seguro, 19.8, controle 104, ponto 3602. Correto, TAM 3602, chame pronto para o pushback e acionamento. Patrulha 02, informe 20 milhas fora, patrulha 02. Vamos lá, 20 milhas fora, 02. A final de 3 milhas, ano 7, isso é muito desleixo. Parabéns, no portão da frente. 7, está 3602, está livre, chame para o táxi. Salvador, bom dia, o 3896 da TAM, cruzando 190, transfere. Cruzando 96, sua identificação, autorizado, chegada a mar e desce inicialmente para o nível 050. Estou altímetro no 0, 15, visual Canadá. 050 na mar com 1015, TAM 3896. Level 290. 2-9-0, I will coordinate standby clearance. Obrigado. Patrulha 02 na escuta do controle? Confirme o estimado de pouso? Ele é autorizado o backtrack, só os 27, a porta está ali. Caso não receba o controle, modifique a frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para coordenações com os demais tráfego. Entendido que eu matei 500 pés de intervenções? Are you ready to copy? Affirmative, go ahead. Okay, clear destination Recife, I filed flight level 290 via upper risk 58. Departure will be from runway 10, left turn, book departure, Alpha Romeo Uniform Transition. Departure frequency 119.80, escort hold 5071. Copy, flight level 290, upper whiskey 58, runway 10, Puka departure, Arakaju transition. Departure frequency 119.85071, the squawk. That's correct, report for pushing start gate 11. American 980, welcome. Salvador, bom dia, Golno 260, formação Juliette. Golno 260, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça inicialmente para o nível 060, o altímetro no 015, vigilante. No 015, descendo inicial 060, Golno 260. Push, for pushback and start, and report for taxing. Push start and we'll call you for taxing. Motor 3602, 167, 3 horas e 40, Galeão para o táxi. 7-3602, autorizado táxi em frente, Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre 118.95. Ajuste agora 1014, boa viagem. E autorizado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1995, 3014, obrigado por dia. Puxa acionamento 35490 na remota 14. 35490, mantém a posição. Temos a aeronave da América 1757, já está puxando aqui no setor. E a aeronave posiciona um pouco próxima aí do senhor, ok? Mantém a posição, aguarde para puxar e acionar. Negativo, vai aguardar. VB970 Sierra Juliet, passa level 200, contact the receive center frequency 1251 or 13325. 1251 or 1335, Sierra Juliet, good day. Salve Salvador 35490.